3. Os rastejadores da escuridão. O rio era um traço vago entre paredes de ébano. Os remos que impulsionavam o extenso bote rastejavam ao longo da sombra densa da orla leste, mergulhavam suave na água e faziam tanto barulho quanto o bico de uma garça. Os ombros largos do homem na frente de Baltos estavam azulados na densa escuridão. Ele sabia que nem mesmo os olhos ágeis do bárbaro que estava ajoelhado na proa podiam discernir mais do que alguns pés à sua frente. Conan estava sentindo a rota por instinto e por uma intensa familiaridade que tinha com o rio. Ninguém falava. Baltos havia dado uma boa olhadela em seus companheiros no forte antes de eles deslizarem pelas paliçadas até o banco e para dentro da canoa que os aguardava. Eles eram de uma nova casta que crescia no mundo naquela beirada bruta de fronteira. Homens cuja necessidade impiedosa ensinara o modo de ser das selvas. Tinham muitos pontos em comum com os aquilonianos das províncias do oeste. Vestiam-se da mesma forma. Botas e camisas de camurça, calções de couro com cinturões largos que seguravam machados e espadas curtas. Eram todos magros, cheios de cicatrizes e de olhares duros, musculosos e taciturnos. De certa forma, eram homens selvagens, contudo, ainda havia uma enorme distância entre eles e o Cimério. Eram filhos da civilização revertidos a um semi-barbarismo. Ele era um bárbaro que vinha de mil gerações de bárbaros. Eles haviam adquirido discrição e astúcia, mas Conan nascera a partir dessas coisas. Superava-os até mesmo na ágil economia de movimentos. Eles eram lobos. Conan era um tigre. Baltos os admirava e ao seu líder, e sentiu um ímpeto de orgulho por ter sido admitido naquela companhia. Estava orgulhoso por seu remo não fazer mais ruído que os deles. Ao menos naquele tocante era igual a eles, embora a experiência nas matas adquirida em Taurã jamais pudesse se equiparar àquela base nas almas dos homens que viviam na selvagem fronteira. Abaixo do forte, o rio fazia uma ampla curva. As luzes do posto se perderam rápido, mas a canoa seguiu seu caminho por cerca de uma milha, evitando raízes e troncos flutuantes com incrível precisão. Diante de um grunhido grave do líder, eles viraram e deslizaram em direção à margem oposta. Mergulharam nas sombras negras dos arbustos que margeavam a orla e saíram na abertura da corrente do rio, o que criava uma ilusão peculiar de exposição. Mas as estrelas iluminavam pouco e Balto sabia que, a não ser que alguém os estivesse vigiando, seria quase impossível, até mesmo ao olho mais hábil, divisar a forma envolta em sombras da canoa cruzando o rio. Eles oscilaram sob os arbustos da margem ocidental e Balto tateou até encontrar uma raiz se projetando que agarrou. Nenhuma palavra foi dita. Todas as instruções haviam sido dadas anteriormente, antes de os batedores deixarem o forte. Tão silencioso quanto uma grande pantera, Conan deslizou lateralmente e desapareceu nos arbustos. Silenciosos da mesma forma, nove homens o seguiram. Para Baltos, prendendo a raiz com seu remo em torno do joelho, parecia incrível 10 homens conseguirem se desvanecer no emaranhado da floresta sem emitirem um som. Ele se estabeleceu para esperar. Nenhuma palavra foi dita entre ele e o outro homem que ficara consigo. Em algum lugar, uma milha a nordeste, ou algo assim, ficava a vila de Zogar Sag, anelada por selvas densas. Baltos entendeu suas ordens. Ele e o companheiro deveriam esperar pelo retorno dos invasores. Se Conan e os homens não voltassem até a primeira matiz do alvorecer, eles deveriam retornar depressa pelo rio e reportar que mais uma vez a floresta cobrara seu pedágio imemorial da raça invasora. O silêncio era opressivo. Nenhum som vinha das matas escuras, invisíveis além das massas negras, que eram os arbustos emaranhados. Baltos não escutava mais os tambores. Estavam silenciosos há horas. Ele ficou piscando, tentando de forma inconsciente ver através das trevas profundas. O frio e úmido odor noturno do rio e a floresta nebulosa o oprimiam. Em algum lugar próximo, escutou um som como se um grande peixe tivesse saltado e respingado água. Baltos pensou que deveria ter saltado tão próximo da canoa que tinha acertado a lateral, pois um leve tremor vibrou a embarcação. A popa do barco começou a virar, distanciando-se da margem bem devagar. O homem atrás dele devia ter soltado a raiz que estava agarrando. Baltos girou a cabeça para sibilar um aviso e mal podia divisar a figura do companheiro, apenas um volume ligeiramente mais negro na escuridão. O homem não respondeu. Perguntando-se se ele tinha adormecido, Baltos se esticou e tocou seu ombro. Para seu assombro, o homem se desequilibrou ao toque e caiu na canoa. Virando o corpo pela metade, Baltos o apalpou, seu coração querendo sair pela boca. Os dedos desajeitados deslizaram até a garganta do homem. Somente o aperto convulsivo das mandíbulas do jovem sufocou o grito que emergiu de seus lábios. Os dedos de Baltos encontraram uma ferida escancarada, escorrendo sangue. A garganta de seu companheiro tinha sido cortada de orelha a orelha. Naquele instante de horror e pânico, Baltos congelou, e então um musculoso braço saído das trevas trancou-se com violência em torno de seu pescoço, estrangulando o grito. A canoa balançou selvagemmente. A faca de Baltos estava em suas mãos, embora não se lembrasse de tê-la sacado da bota, e então estocou furioso e às cegas. Sentiu a lâmina penetrar fundo e um berro infernal tocou seus ouvidos. Um berro que foi horrivelmente respondido. As trevas pareceram ganhar vida ao seu redor. Um clamor bestial surgiu de todos os lados e outros braços o agarraram. Estremecida pela massa de corpos em choque, a canoa rolou para o lado, mas antes que ele fosse parar debaixo dela, algo acertou-lhe a cabeça e a noite foi, em poucos instantes, iluminada por uma explosão cegante de fogo. E então deu lugar às trevas nas quais nem mesmo as estrelas brilhavam.